sou mais eu que vivo. É fim de tarde, fim do dia, fim do trampo. Ele sai pra rua pronto para o encontro. A melhor roupa, perfume importado, tudo pra agradar o coração amado. Amor, não sei se é bem a palavra. Desejo carnal é o que mais se encaixa. Sexo animal, fora do normal. Corrompe a mente, o corpo e a moral. Mas ele não tá nem aí, nem aí. Excitado ele só pensa em se divertir. A vida é curta e ele tem que aproveitar. Cada minuto, cada segundo não pode passar. Batido, sem emoção, sem ação. Tudo em nome de uma atração. Coração bate mais forte, tá chegando a hora. Um outro carro espera na porta do motel do lado de fora. Um beijo na boca e já estou no quarto. Cama redonda, sauna, piscina no alto. Aqui vale tudo e nada é proibido. A noite uma criança e tudo é permitido. Pense bem se é assim que você quer viver. Deus não se engana, ele te ama e tem o melhor dessa vida pra você. Pense bem se é assim que você quer viver. Deus não se engana, ele te ama e tem o melhor dessa vida pra você. Os dois tiram a roupa um do outro. O suor corre na pele por todo o corpo. O clima esquenta, pega fogo. Sodoma e Gomorra aqui é pouco. E a entrega acontece em nome do prazer. Todas as coisas vão acontecer. Sem preservativo, sem camisinha. A AIDS pra eles é culpa da carochinha. Prostituição, tá acima do normal. Insaciável desejo homossexual. Tentando definir a sua sina. Buscando desculpas na medicina. Eles vão sair de lá e voltar novamente. Até que um dia algo abra sua mente. Que Deus fez o homem para a mulher, a mulher para o homem. É assim que ele quer, mas o demônio não. Ele pensa diferente. Fica ligado, esclareça sua mente. O que levaria dois homens pra cama? Deus não comete erros não, nem se engana. Pense bem se é assim que você quer viver. Te amo e tenho o melhor dessa vida pra você. Pense bem se é assim que você quer viver. Deus não se engana, ele te ama e tenho o melhor dessa vida pra você. Aquilo que nunca se viu, agora é normal se ver. O símbolo tá aí na revista e na TV. Playboy, sexy, G Magazine. Papo de mona é assim que se define. Dança da motinha no Faustão e no Gugu. Crianças vestidas com corpo seminu. Na internet é de graça a pornografia. País do carnaval e da folia. Quem diria que hoje ia ser normal de se ver. A mulherada mostrando tudo na TV. E elas ganham milhões tirando a roupa. Até quem é crente acabou ficando louca. Pelo dinheiro fácil que vem do inferno. A mais nova arapuca do demônio moderno. Que quer ver você morrer e se destruir. Usando sexo sujo pra se divertir. Mas comigo não, podem me chamar de louco. Eu tô ligado, da Bíblia eu sei um pouco. Eu tô a pampa, eu não desejo fama. Deus não comete erros não, nem se engana. Pense bem se é assim que você quer viver.